Dando prosseguimento ao programa, esta música clássica tão popular, apresentamos as melhores vozes do mundo. A Rádio Roquete Pinto apresenta as melhores vozes do mundo, com Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, está começando mais uma edição de As Melhores Vozes do Mundo. No programa de hoje vamos falar sobre Tancredi, a primeira ópera de Rossini a fazer verdadeiramente sucesso. Em programas anteriores já comentamos o pragmatismo de Rossini. Ele não se incomodava nem um pouco em utilizar uma mesma abertura em duas óperas diferentes, ou promover um intercâmbio de áreas entre vários de seus trabalhos. Mas é possível que esse pragmatismo tenha alcançado seu ponto culminante na apresentação de Tancredi. Na sua estreia, em Veneza, a ópera foi apresentada com um final feliz. Logo em seguida, a obra foi reapresentada na cidade de Ferrara, desta feita com um final trágico. Ainda hoje vamos apresentar um musical dos irmãos Gershwin, que além de fazer muito sucesso, entrou para a história por ter projetado duas grandes artistas, Ethel Merman e Ginger Rogers. E para abrir nosso programa, vamos apresentar um maravilhoso dueto da ópera La Bohème, de Giacomo Puccini, e aproveitar para saber as últimas novidades da agenda do grande barítono Thomas Hampson. Vamos conhecê-la a partir de agora. O barítono Thomas Hampson, em vias de completar 30 anos de carreira, está em plena forma e, o que também é muito importante, com uma agenda superlotada. Na segunda quinzena de março, ele cantou pela primeira vez o papel de Dom Carlo na ópera Hernani de Giuseppe Verdi. Foi o 20º personagem diferente que ele assumiu no palco do Metropolitan Opera House de Nova York. Parece que o barítono vai dedicar o ano de 2008 a Giuseppe Verdi. Em janeiro, ele protagonizou o Macbeth, na Ópera de São Francisco. Em fevereiro, na Lyric Opera of Chicago, ele cantou uma Traviata ao lado de René Fleming. Mas a agenda de Thomas Hampson transcende em muito os palcos de ópera. Dias atrás, ele participou de um festivo lançamento do DVD da ópera completa Dr. Fausto, de Ferruccio Busoni, que ele gravou na Ópera de Zurich em 2006. Participou de um programa de televisão em Chicago e, na mesma cidade, apresentou um longo especial numa rádio local abordando o tema Vozes de Barítono. Para descansar dessa agenda atribulada, nosso herói encontrou tempo para participar do National Celebrity Golf Tournament, um torneio de golfe que reúne celebridades em Pebble Beach, na Califórnia. E não é no nosso programa que Thomas Hampson vai ter descanso. Ao lado do tenor Roberto Alanha, vamos convocá-lo para interpretar o dueto O Mimì Tu Più Non Torni, da ópera La Bohème, de Giacomo Puccini. Non batte, ma non lo sento, grazie al velluto che il copre. Giusto davvero, giusto davvero. Ognuna fa i rodi per lì. Non batte bene. Io porvidi il musetto, Mimì. L'alpinista, oh guarda, era in carrozza vestita come una regina. Evviva, ne son contento, bugiardo si strugge d'amor. Lavoriam, lavoriam. Infame, infame, pennello. Thomas Hampson e Roberto Alanha cantaram O Mimì Tu Più Non Torni, dueto da ópera La Bohème de Giacomo Puccini. O maestro Antônio Papano conduz a Orquestra Filarmonia. O compositor Salvatore Gambardella é considerado um dos pais da música napolitana. Ele nasceu em Nápoles em 1873 e morreu naquela cidade com apenas 40 anos de idade. De origem muito modesta, ele não teve a chance de estudar e se viu obrigado a lutar muito pela sobrevivência. Sua oportunidade de se afirmar como compositor aconteceu por acaso. Ele trabalhava num restaurante, visitado em certa ocasião pelo poeta Gennaro Ottaviano. Este carregava consigo um maço de anotações. Segundo ele, poemas que deveriam ser musicados. No momento em que Ottaviano se afastou de sua mesa, Salvatore Gambardella examinou um dos poemas e, reza a lenda, imediatamente produziu a música daquela que viria a ser sua composição mais famosa, O Marinariello. Vamos à continuação dessa história. Ottaviano ficou encantado com a música e mostrou-a ao maestro Raimondo Rossi, diretor do Teatro Nuovo Politeama. No dia seguinte, ela já estava incorporada ao espetáculo ali apresentado, sendo cantada pela célebre Emília Pérsico. Depois dela, dezenas de intérpretes cantaram e gravaram O Marinariello, inclusive Frank Sinatra, na sua versão em inglês, I Have But One Heart. Hoje, quem canta esta canção no nosso programa é o tenor Giuseppe Di Stefano. Yes. Ouvimos com Giuseppe Di Stefano, O Marinariello, canção de Salvatore Gambardella. O maestro Dino Olivieri rege a orquestra do Teatro Comunale de Bolonha. Os musicólogos definem La Sonnambula como uma ópera semisséria de Vincenzo Bellini. O libreto é de Felice Romani, que colaborou brilhantemente em quase toda a produção do compositor. O grande mérito de Bellini e Romani ao conceberem a ópera, novamente segundo os estudiosos, foi o de adaptar com muita competência para a cena lírica um vaudeville até certo ponto ingênuo de Eugênio Scribet. La Sonnambula estreou com sucesso no Teatro Carcano em Milão, no dia 6 de março de 1831. Certamente as presenças do soprano Giuditta Pasta e do tenor Giovanni Battista Rubini naquela premiere, dois grandes ídolos da arte lírica na primeira metade do século XIX, contribuíram fortemente para o êxito alcançado naquela oportunidade. 9 meses depois, com seu prestígio crescendo a cada dia, Bellini apresentaria no Scala de Milão a sua Norma, considerada por muitos o ponto alto de sua criação. No programa de hoje, vamos apresentar o soprano Anna Netrebko cantando a ária A Non credei a mirarti, da Sonnambula de Bellini. Participa também desta cena o tenor Saimir Pirgu. Oh, Com Ana Netrebko e Saimir Pirgu, ouvimos A Non Credei a Mirarte, da ópera La Sonnambula, de Vincenzo Bellini. O maestro Cláudio Abbado rege a Mahler Chamber Orchestra. O grande tenor francês Georges Till participou em 1936 do filme La Chanson de Paris, dirigido por Jacques Baron Celine. Nele, ele contracenou com Armand Bernard e Louisa Mornand. O cantor, que nasceu em 1897 e deu sua carreira por encerrada em 1953, já então demonstrava sua imensa versatilidade, que o situou na condição de grande estrela internacional da ópera, ensejando-lhe também destaque especial no mundo do cinema como competente intérprete da canção francesa. Do filme em referência, vamos mostrar Georges Till interpretando a bela La Chanson de Paris, de Maurice Yvain e Max Bloch. Georges Till cantou La Chanson de Paris, de Maurice Yvain e Max Bloch. O maestro Joseph Etienne Ziffer rege a Orquestra de Varieté de Paris. Gioachino Rossini tinha 18 anos de idade quando, com a ajuda e o incentivo do Marquês Cavalli, apresentou sua primeira ópera La Cambiale di Matrimonio, em Veneza. Isso aconteceu em 1810. Nos 3 anos seguintes, ele produziu em ritmo acelerado uma sucessão de óperas encenadas em Bolonha, Roma, Veneza e Milão, todas com êxito relativo. O primeiro grande sucesso do compositor aconteceu com sua ópera Tancredi. Trata-se de uma ópera séria, em 2 atos, que estreou no Teatro La Fenice de Veneza no dia 6 de fevereiro de 1813. O libreto esteve a cargo de Gaetano Rossi e Luigi Lecchi, que adaptaram para o palco de ópera Tancred, uma peça de Voltaire apresentada em 1760. O curioso é que a ópera de Rossini, quando de sua premiere em Veneza, terminava com um final feliz. Revisada poucos meses depois para uma apresentação no Teatro Comunale de Ferrara, ela passou a contar com um final trágico, compatível com o texto original de Voltaire. Uma das passagens que asseguraram a fama dessa ópera foi a área de Tanti Palpiti. Quem a canta no programa de hoje é o contralto Eva Podlesch. Podlesch, ouvimos Di Tanti Palpiti, área da ópera Tancredi de Rossini. O maestro Pier Giorgio Morandi está à frente da Orquestra da Ópera Estatal da Hungria. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Uma emissora pública destinada a cumprir o ideal de Roquete Pinto, pioneiro do rádio no Brasil e autor do lema: pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil. As melhores vozes do mundo. Das Land des Lachens, ou O País dos Sorrisos, é uma das últimas operetas compostas por Franz Lehár. O título faz referência à China e é um suposto hábito dos chineses de estarem sempre sorrindo. O libreto da opereta é de autoria de Ludwig Herzer e Fritz Lorner. Ela estreou no Teatro An der Wien no dia 9 de fevereiro de 1923 e não fez sucesso. Lehár promoveu uma ampla reformulação do seu trabalho, mudando inclusive o seu título. Inicialmente, ela foi apresentada como Die Gelbe Jacke, ou A Jaqueta Amarela. Em sua reapresentação, no Metropoltheater de Berlim, em 10 de outubro de 1929, a ópera finalmente alcançou o grande êxito. O País dos Sorrisos, assim como várias outras produções de Franz Lehár, também tinha sua Tauberlied, ou seja, uma canção especialmente produzida para realçar os dotes vocais do tenor Richard Tauber, grande amigo de Lehár. A Tauberlied do País dos Sorrisos é Dein ist mein ganzes Herz, Você é a Delícia do Meu Coração, considerada a mais popular de todas as músicas que o compositor escreveu especialmente para Richard Tauber. O tenor cantou-a exaustivamente quando a opereta chegou a Londres em 1931, Nova York em 1946, quando a encenação voltou ao Theater an der Wien em 1930, e quando alcançou a glória máxima de ocupar o palco da ópera de Viena em 1938. Mas hoje não vamos ouvir a famosa Tauberlied do País dos Sorrisos. Immer nur lachen, ou Sempre Sorrindo, é a canção que o príncipe Su Chong, papel do tenor, canta bem no início da opereta. Vamos ouvi-la na belíssima voz do tenor Fritz Wunderlich. Sie soll es nicht merken, nicht fühlen, oh nein. Wen kümmert mein Schmerz? Nur mich ganz allein. Immer nur lächeln und immer vergnügt, immer zufrieden. Doch niemals zeigen sein wahres Gesicht. Immer zufrieden, wie's ihm trotz Weh und tausend Schmerzen. Doch wie's da drin aussieht, geht niemand was an. Fritz Wunderlich ouvimos Immer nur lächeln, área da opereta O País dos Sorrisos, de Franz Lehár. O maestro Franz Marsalek conduz a orquestra da Rádio de Colônia. Così fan tutti foi a antepenúltima ópera produzida por Mozart e a terceira e última a contar com um libreto de Lorenzo da Ponte. A ópera foi composta por sugestão do imperador Joseph II. Inicialmente, essa tarefa seria da competência de Antonio Salieri, mas não se sabe bem porquê, ele desistiu dessa empreitada. Há quem faça cara feia para esse libreto de Lorenzo da Ponte, especialmente quando comparado à trama mais elaborada das Bodas de Fígaro ou do Don Giovanni. Uma aposta envolve dois casais de noivos. Os rapazes, jovens oficiais, fingem ter sido convocados para a guerra. Disfarçados, cada um faz a corte à noiva do outro. O assunto, por muitos estudiosos considerado insignificante, remonta ao Decameron de Boccaccio, no século XIII, e a Cymbeline, texto mais tarde encenado por William Shakespeare. O fato é que esse libreto, frequentemente questionado, não impediu Wolfgang Amadeus Mozart de produzir, mais uma vez, música de extraordinária qualidade. Com muito sucesso, Così fan tutti estreou no Burgtheater de Viena no dia 26 de janeiro de 1790. Dessa ópera, vamos ouvir a ária Rivolgete a lui su sguardo, cantada pelo personagem Guglielmo. Quem a interpreta no programa de hoje é o baixo barítono Brin Teffel. Rivolgete a lui lo sguardo e vedrete come sta. Tutto dice, io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà. Cara, un sol momento il principio a me volgete e nel mio ritroverete quel che l'abbro dir non sa. Un Orlando innamorato non è niente, non è niente il mio confronto. Un meloro il sen piagato verso lui, verso so lui per nulla e avanta. Son di fuoco i miei sospiri, son di bronzo i suoi desideri. Se si parla poi di merda, certo io sono ed egli è certo che gli uguali non si trovano a Vienna, Canada. Se si parla poi di merda, certo io sono ed egli è certo che gli uguali non si trovano a Vienna, Canada. Cresi per ricchezza, due narcisi per bellezza, e l'amore marcantoni, verso noi sarien buffoni, verso noi sarien buffoni, verso noi sarien buffoni. Siamo più forti, non ci glava, non ci glava. Al par di Esopo, letterati al par di Esopo. Se parliamo, se parliamo, un pic ne cede. Sì, gentile, snella il piede. La sola facciam torto all'usignolo. E qualche altro capitale abbiam poi che alcun non sa. E qualche altro capitale abbiam poi che alcun non sa. Bella, bella, tendon solo, tendon solo, se ne vanno, ed io ne godo, ed io ne godo, ed io ne godo. Eroine di Costanza, specchi san di fedeltà, sì, eroine di Costanza, specchi san di fedeltà. Di fedeltà e la vine di costanza, specchi son di fedeltà, specchi son di fedeltà, specchi son di fedeltà, di fedeltà, di fedeltà, di fedeltà. Com Brintef ouvimos Rivolgete a Luz lo Sguardo, área da ópera Così fan tutte de Mozart. A orquestra do Metropolitan Opera House tem a condução do maestro James Levine. O musical Girl Crazy foi apresentado pelos irmãos George e Ira Gershwin em 1930. Baseado num texto de Guy Bolton e Jack McGowan, ele entraria para a história da Broadway ao abrir as portas da fama para duas extraordinárias artistas, Ginger Rogers e Ethel Merman. Naquela oportunidade, Ginger Rogers fez sucesso com três canções, Could You Use Me e Embraceable You, que ela cantou em dueto com Alan Kearns, e But Not For Me, que ela interpretou junto com Willie Howard. As três músicas que projetaram Ethel Merman foram I Got Rhythm, Sam and Delilah e Boy, What Love Has Done to Me. Girl Crazy chegou às telas do cinema em 1943, numa produção estrelada por Judy Garland e Mickey Rooney. O curioso é que, no filme, os papéis de Ginger Rogers e Ethel Merman foram adaptados para um só personagem, exatamente aquele protagonizado por Judy Garland. A maravilhosa trilha sonora que os irmãos Gershwin produziram para o musical Girl Crazy voltaria a ser utilizada no cinema em Manhattan, de Woody Allen, When Harry Met Sicily, de Rob Reiner, e Quatro Casamentos e um Funeral, de Mike Newell. Para ilustrar esse belo trabalho dos irmãos Gershwin, escolhemos a canção But Not For Me. Vamos ouvi-la na primorosa interpretação do soprano Kiri Tekanawa. Com Kiri Tekanawa, ouvimos But Not For Me, canção de George e Ira Gershwin. O maestro John McGlynn rege a The New Princess Theatre Orchestra. Das grandes óperas da maturidade de Giacomo Puccini, La Fanciulla dell'Ouest é certamente a menos encenada nos dias de hoje. Trata-se de uma ópera em três atos, com libreto de Guelfo Tivinini e Carlo Zangarini. Pela segunda vez, Puccini buscava inspiração numa peça de Davi Belasco, autor de The Girl from the Golden West. Belasco já produzira antes o drama Madame Butterfly. La Fanciulla dell'Ouest, com seu tema voltado para as histórias do Velho Oeste, fez imediatamente sucesso nos Estados Unidos. Sua estreia no Metropolitan Opera House, em 10 de dezembro de 1910, foi um grande acontecimento. Pela primeira vez, aquele teatro encenava uma premiere mundial daquela importância. Outra circunstância que certamente contribuiu para esse grande êxito foi o elenco estelar escalado para cantar a nova ópera de Puccini em sua noite de estreia, que incluía nada menos do que Enrico Caruso, Émile Destin e Pasquale Amato, além da regência de Arturo Toscanini. Na Europa, no entanto, La Fanciulla dell'Oest não alcançou a mesma repercussão. Com a possível exceção da Alemanha, onde a obra foi encenada com sucesso em março de 1913, numa premiere conduzida por Ignaz Waghalter. Consideram os estudiosos que essa ópera de Puccini sofre influência da música de Claude Debussy, significando uma surpreendente incursão do compositor no movimento impressionista. Dessa obra bastante diferenciada, selecionamos hoje a área do tenor Orson Seimese. Quem a canta é Giuseppe Giacomini. Tenor Giuseppe Giacomini, ouvimos Orson Seimese, área da ópera La Fanciulla dell'Oest, de Giacomo Puccini. O maestro Guido Maria Guida está à frente da Orquestra Sinfônica de Perugia. Amigos ouvintes, estamos completando mais uma edição de As Melhores Vozes do Mundo. Nos trabalhos técnicos, contamos com a competência de Clay Araújo. Lembramos que nosso e-mail é vozesdomundo@94fm.rj.gov.br. Nele esperamos conhecer suas críticas e sugestões. Somos gratos por sua atenção, contando reencontrá-los em nosso próximo programa. Muito obrigado e até lá. A Rádio Roquete Pinto apresentou as melhores vozes do mundo, com Sérgio Fortes.